não foi fácil. E costuma-se dizer que até o lavar de cestos as vítimas continuam. Se o Iliavo quiser amanhã ganhar, vai ter que suar muito aqui no pavilhão. Naturalmente que sim, o Sampaiense não morreu, o Sampaiense continua vivo e hoje ficou mostrado, apesar de se vir privado dos jogadores norte-americanos, mais uma vez provamos que somos uma equipa e que continuamos aceso, com a chama acesa, para lutar pelos nossos, pelo objetivo que nos falta, que é lutar pelo título nacional. Evidente que isto é playoffs, é final, cada jogo tem a sua história, amanhã com certeza poderá ser outra, no entanto nós vamos procurar manter a postura defensiva que tivemos hoje, porque só assim conseguiremos levar a final para a negra, não é? Tens assistido a uma dualidade de critérios na arbitragem, assistiu-se a alguns jogos lá, especialmente aqueles realizados lá, e este também não foi dos melhores. De facto, o que é que acontece, o que é que um treinador que tem visto isto sistematicamente, o que é que comenta? Olha, nós por cima com um castigo como foi do americano. Olha, nós temos que estar preparados para tudo e portanto, quer os treinadores, quer os jogadores, têm que também jogar com isto e aquilo que têm que fazer é concentrar-se nas suas funções que têm que fazer dentro de campo e procurarem estabelecer da arbitragem, pese embora às vezes seja difícil, mas a nossa tarefa tem que ser essa para não perdermos a nossa concentração. E foi isso que fizemos hoje e por isso é que conseguimos ganhar. Quais são as palavras mágicas que amanhã vai ter que dizer aos seus jogadores para conseguir já não digo uma boa exibição, mas pelo menos uma vitória e levar isto para a negra? Defesa, defesa, defesa. Não há outras palavras. Foram as que foram ditas hoje e só se conseguimos esse tipo de prestações é que conseguimos ganhar o Iliavo, senão dificilmente ganharemos. Amanhã estamos para ver. Obrigado.